já falei que eu adoro seu cabelo solto. Já notei suas manias e seu jeito fofo. Reparei aquele seu tique nervoso. Imitei sua cara quando perde um jogo. Quando fica emburrada ou com raiva de mim, você continua linda. Te protejo do frio, te abraço e dou carinho. Te ver sorrir é o que me faz feliz. É meu xodó, é meu bebê. Eu sempre vou te entender. Nem as minhas mancadas, antigas namoradas vão me separar de você. Eu nunca amei. Seu ex-namorado, seu jeito envergonhado, que eu amo, vão afastar você de mim. Já falei que eu adoro seu cabelo solto. Já notei suas manias e seu jeito fofo. Reparei aquele seu chique nervoso. Sua cara quando perde um jogo. Quando fica emburrada ou com raiva de mim, você continua linda. Te protejo do frio, te abraço e dou carinho. Te ver sorrir é o que me faz feliz. É meu xodó, é meu bebê. Eu sempre vou te entender. Minhas bancadas, antigas namoradas, vou me separar de você. Eu nunca amei ninguém assim. Você é começo, meio e fim. E seu ex-namorado, seu jeito envergonhado, que eu amo, vou afastar você de mim. É meu xodó, meu bebê. Eu sempre vou te entender. Minhas mancadas, antigas namoradas, vão me separar de você. Eu nunca amei ninguém assim. Você é começo, meio e fim. E seu ex-namorado, seu jeito envergonhado, que eu amo, vão afastar você de mim, de mim, de mim. Ah, não vai embora não.